sob nova direção. Maiara e Maraísa que manda nesse boteco. Já é a sexta vez, só essa semana que ele me manda embora. Segunda não abre, eu fico do portão pra fora. Mas é só aqui que acalmo o meu coração. No meu cantinho do desgosto, eu a banqueta e o balcão. Eu nunca bebi fiado uma vez sequer. Foi na ponta da caneta quem mantém isso daqui de pé. Mas a partir de hoje eu bebo até a hora que eu quiser. Vou comprar esse bar. Não é papo de bêbado nem papo furado. Põe aí seu preço, quando for eu pago. Cheque em branco, tá na mesa, negócio fechado. Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo. Vou comprar esse bar, não é papo furado. Põe aí seu preço, quando for eu pago. Sob nova direção, sem hora pra ir embora. Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora. Nós vamos comprar tudo isso aqui, viu? Eu nunca bebi fiado uma vez sequer. Foi na ponta da caneta quem mantém isso daqui de pé. Mas a partir de hoje eu bebo até a hora que eu quiser. Vou comprar esse bar. Não é papo de bêbado nem papo furado. Põe aí seu preço, quando for eu pago. Cheque em branco, tá na mesa, negócio fechado. Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo. Vou comprar esse bar, não é papo furado. Põe aí seu preço, quando for eu pago. Sob nova direção, sem hora pra ir embora. Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora. Vou comprar esse bar. Não é papo de bêbado, nem papo furado. Põe aí seu preço, quando for eu pago. Cheque em branco, tá na mesa, negócio fechado. Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo. Vou comprar esse bar, não é papo furado. Põe aí seu preço, quanto for eu pago. Sob nova direção, sem hora pra ir embora. Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora. Maiara e Maraísa na direção. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora.